Olá, aqui é Gustavo Abadi. Está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. É uma alegria muito grande para mim estar entrando na sua casa, no seu trabalho, através das ondas da rádio Mãe de Deus ou pelo site na internet. Nós temos falado sobre as características que fazem do homem um homem segundo o plano de Deus. Um homem que é segundo o coração de Deus. Uma dessas características é que o homem segundo o plano de Deus é um homem como Jesus. Nós, como católicos, acreditamos firmemente que a Igreja foi fundada por Ele, que Ele é a razão do nosso viver, que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Tanto isso é verdade que pelo menos uma vez na semana, aos domingos, quando vamos à missa, obrigatoriamente ouvimos um passo do Evangelho, um trecho do Evangelho, que nos ajuda a entender e a conhecer um pouco mais sobre Jesus. Veja, conforme o calendário litúrgico, se você participar todo dia durante na missa, você vai ouvir o Evangelho, os Evangelhos inteiros, e lerá a Bíblia inteira durante 3 anos. Mas há uma necessidade um pouco maior. Quando nós amamos alguém, amamos algo, nós queremos estar sempre próximos desse alguém. Nós queremos saber mais desse alguém. Nos interessamos por aquilo que esse alguém se interessa. Quando um homem se apaixona por uma mulher, ele deseja estar próximo dela. Deseja viver mais tempo com ela, conversar com ela, ouvi-la falar. Muitas vezes a nossa paixão pelo Senhor da Igreja não é como a nossa paixão por futebol, pela nossa esposa, por carros. Muitas vezes a nossa paixão pelo Senhor da Igreja é quase como um sentimento estranho, distante. Nós não nos apegamos efetivamente a Cristo como deveríamos nos apegar. Veja, Deus nos chamou, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz a carta aos Romanos. E Ele, por meio do Filho dEle, nos elegeu, nos chamou desde a fundação do mundo e nos escolheu, nos deu vida estando nós mortos. Ele nos escolheu para que nós sejamos como as primícias, como o seu Filho é. O homem segundo o plano de Deus é um homem como Jesus Cristo foi. É alguém que não se conformou com o mundo. É alguém que viveu plenamente a masculinidade, a hombridade. É alguém que sempre esteve presente na vida daqueles que precisavam, daqueles que tinham anseio por Deus, daqueles que sabiam-se miseráveis, mas que necessitavam, sim, estar junto a Deus, buscar a Deus. O homem, segundo o plano de Deus, é alguém que busca incessantemente ser como Jesus, busca ser como o Mestre, que muitas vezes esse homem é como um dos 12 discípulos, que caminhou com Jesus, mas que pode ter negado a Cristo, pode ter medo em algum momento. Nós precisamos ouvir constantemente o chamado do discipulado. Vem, segue-me. Esquece tudo o que está para trás. Renuncia. Deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Assume a vida. Busca sentido nessa tua vida. Busca ser como Jesus. Todos os santos da Igreja, sem exceção, buscavam ser como Jesus. E eles não eram especiais por aquilo que eles tentavam fazer, eles eram especiais pelos seus objetivos, suas motivações. Seu desejo maior era ser parecido com o Mestre. A minha pergunta a você nesse podcast é: você tem buscado ser um homem como Jesus Cristo, exemplo da masculinidade, um homem que sabe falar a uma mulher sem desejá-la, um homem que sabe falar a palavra da salvação sem cobrar nada em troca, demonstrando amor profundo, um homem que abre a boca e dali sai poder. Quando alguém o toca, sai virtude. Você tem sido um homem como Jesus, o excelso exemplo da masculinidade e da hombridade. Você enxerga Jesus como seu Senhor e Salvador, como se nada mais no mundo tivesse importância. Você consegue enxergar Jesus como o único fim para a sua vida? Eu espero que sim, porque se você não consegue, peça a Deus que lhe dê fé e busque conhecer a Jesus. Entre nas páginas dos Evangelhos hoje à noite, com força, e só termine de ler depois que o livro acabar. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast.